Não importa o que aconteça, sei que prosseguir é necessário, é mais que provar pro mundo que sou alguém capaz e se mostrar pra eles que o Senhor é mais. X-Barão tá na cena, resgatador, Cristo Gueto trema, diretamente do pó pra onde Deus levar, independente se solta milhares no ar. Mantive a fé como cabe ao guerreiro, mantive a luz como cabe ao luzeiro. 3 dias em coma, 3 discos é a soma, só o terceiro dia o rei ressurgiu, então toma. Sigo a minha missão, não perdi a direção, não é hora de parar. Sei que a cruz não foi em vão, ouço no meu coração que não devo me calar. O que Deus tem pra mim é muito mais. Vivendo na paz, a justiça do guerreiro é Deus que faz. Em nome do Senhor que me trouxe aqui, voltei pra sentir a glória de não desistir, pagando o preço que me foi cobrado, justo, levando o peso que me foi confiado. Curte o sangue, curte a loucura, não me perderei na falta de postura. Eu tô na rua, em meio à Babilônia, mas eu manterei minha conduta idônea, encorajando os manos a lutar além. A covardia é o ato que não nos convém. Dia após dia eu vou seguir sangrando pelo bem, periferia eternamente, diga amém. Até o dia chegar, até o gueto brilhar, até a morte cair, até o sonho virar, eu não vou me calar, se for preciso gritar 3 vezes mais pra cantar, que meu Senhor vou parar. Sigo a minha missão, não perdi a direção, não é hora de parar. Sei que a cruz não foi em vão, ouço no meu coração que não devo me calar. Não olho pra trás, o que Deus tem pra mim é muito mais. Vivendo na paz, a justiça do guerreiro é Deus que faz. Sigo a minha missão, não perdi a direção, não é hora de parar. Sei que a cruz não foi em vão, ouço no meu coração que não devo me calar. Não olho pra trás, o que Deus tem pra mim é muito mais. Vivendo na paz, a justiça do guerreiro é Deus que faz. Não olho pra trás, o que Deus tem pra mim é muito mais. Vivendo na paz, a justiça do guerreiro é Deus que faz. X-Barão, Pop Black, Negro, Cristo Gueto, Rima Cruz, 10 vezes Não importa o que aconteça, sei que prosseguir é necessário, é mais que provar pro mundo que sou alguém capaz e se mostrar pra eles que o Senhor é mais.